tentar te esquecer. Fui morar na lua pra não mais te ver. Tentativas em vão, fugir da paixão. Foi uma loucura, mais um erro meu. A separação afetou meu coração. Saudade bateu. A separação afetou meu coração. Aí a solidão veio, a saudade bateu. Minha paixão mora aqui, meu amor, voltei. Apanhei, mas aprendi. Meu amor, voltei. Voltei porque te amo, te amo, te amo. Meu amor, voltei. Sou já me joguei. Te esquecer. Fui morar na lua pra não mais te ver. Tentativas em vão, fugir da paixão. Foi uma loucura, mais um erro meu. Quem sabe canta. A separação afetou meu coração. Aí a solidão veio, a saudade bateu. Afetou meu coração. Aí a solidão veio, a saudade bateu. Minha paixão mora aqui, meu amor, voltei. Apanhei, mas aprendi. Meu amor, voltei. Voltei porque te amo, te amo, te amo. Meu amor, voltei. Sou asteroide de amor. Em pedaços, amor. Abre os braços que eu já me joguei. Sou asteroide de amor. Oh, no.